pedra onde se tranca o amor. Faz dele ódio na cela. No reflexo vem os pensamentos consumindo, que faz duro valor desse mundo sem sentido. Meu barraco, minha vila, meu pessoal, minha família, minha saudade, meus sonhos, minhas lembranças perdidas no horizonte. A neurose no copo, vinho já quente. Na rua que não ladrilha, vejo centenas ausentes, correntes que prendem o sentimento. A lágrima que seca na pele, o tapa sentido do vento. São tantos que faltam aqui pro abraço que ainda não dei. Que agora entre as jasmins foram sem terror de rei. Só pelo sonho seguido, motivação sem mudança, tirando pedaço da rua no decorrer dessa andança. Pela joia material, a mais valorosa se perde, pelo pensar ter igual. Quantos lembrados impressos, esse tempo que não cansa, corre veloz sem cessar, trazendo dor no silêncio, fazendo o nego chorar. Vida vadia, que ama, engana, insana, seduz, chama pra dança e parte sem despedida. Como se nada fosse real, se nada fosse vivido, faz da morte algo normal. No labirinto da mente, os pensamentos desertos, e eu me pego cabisbaixo, observando o que resta. E a imagem não me agrada, o coração que se degrada, observando o que resta aqui. Não vejo nada, nada além de dor, nada além de lágrimas, nada além de lágrimas. Vida vadia que vem e parte quando o bem quer. O mundo é um louco que traz mágoa até pra quem tem fé. Vida vadia que vem e parte quando o bem quer. O mundo é um louco que traz mágoa até pra quem tem fé. Pior que sentir a tristeza é ver ela estampada nos olhos. Alguém saber que nada conforta, e a impressão que se tem capacidade, mas as dores do universo não cabem num peito só. Eita, vida vadia, doida, louca de dar dó. Às vezes penso que a partida seria bem melhor, sem ter que ver reprise, o giro do que é pior. Eis a virtude traída, quilômetros de solidão. Eis o semblante abatido, convívio em convulsão. Ó Senhor, cura essa dor, tanta tristeza vivida. Essa porra mudou demais, ó como a vida que caminha, petrificando a quem só tentou ver o brilho. Sem sangue não me lápide, dedo no gatilho. Mais jaulas, mais dores indomáveis, leões trancados, que pelo tempo sofrido de coração congelado, ao desprezo que acompanha o peito fraco e vulnerável. No horizonte o caminho deixa de ser imaginável. Quando o silêncio grita no ouvido, a saudade espanca. Quanto escuro abriga e traz com ele as lembranças. Cadê o bandido, nego? De joelhos, matador, observando o que resta, vejo que nada sobrou. Vejo que nada sobrou. Vida vadia que vem e parte quando o bem quer. O mundo é um louco que traz mágoa até pra quem tem fé. Vida vadia que vem.